força, cavalo DT, RT2, motor pulsado 1, 2, 5, 5, 0, que manda é o piloto do cavalo. Bode pau, corto giras puta, melo rabo, arrasta pra que o cabelo da banda no asfalto. Racha treme na pista, só de cabo enrolado, cavalo de ladrão carrega vários assassinato. Cavalo de ladrão some na fuga do assalto. Manobra arriscada, arrasta a placa no grau. BMW, bandit, Hayabusa, cavalo fal. Cavalo de ladrão é fuçada no quintal. Cavalo cabrita é desovada no matagal. Cavala chavosa, papa alegre de six marcha, danger. Cavalo de bandido também mata. Motor alterado, CGzinha, racha o boca 8. Aqui os formiga firma, anda de cavala monstro. Esse macho nos cavalos, tá perdidão nos fogos. Treme na pista, só de cabo enrolado. Vem pro borracho, arranca o peixe do asfalto. O cavalo pode, esse macho nos cavalos. Não tem papéis, não tem pros pares. Tá branco aí o cabelo da puta no asfalto. Tudo top, o giro no grau e sai voando. Olha quem vem lá, os banda de RR. Olha quem ficou pra trás, a barca dos vermes, babalu. Essa lombra dos Jason na pista do grau, nas Kawasaki, nas sete galas, nas ninja. Lembrei do Lili sobre uma roda do Goiás, rasgando velho. Cortando giro, fazendo zerinhos, leque, manda mesmo. Piloto tá nas máquinas, nas naves, nas Hornet. Holidays pra viajar e as titãs pra dar fuga nos homens. Cavalo de bandido 900 XT. Phaser estrada 150 pro rolê. Rabeta no asfalto, paralama corroído. Cabelo da puta no chão é grinalda da noiva de bandido. Sobre duas rodas os motoca ganha vida. Mototáxi, motoboy, nos racha na avenida. Balacrava, luva preta, jaqueta, pano na rabeta. Fita de mil grau nos cavalos que trouxe os red que tá na mesa. Cavalo pode, esse macho nos cavalos. Viúva negra sinistra, RR Teneré. É opção de bandido do 15, boto fé. Do canteiro, aterroriza, fura, blitz, passa. Deixa tamanduá na caatinga da borracha. Enquanto cê prende 1 a 10, sai da toca envenenada. Dá um 5, 7 pra 1, 2, 1, a minha pra girar na quebrada. Flex ligado, blazer, palio, falco. Sai da sola, bicho de pé, tira o zóio do cavalo. Motor de 600, adaptado na tornado. Tem Babilônia de rolê em cavalo clonado. Isso é boca de siri, cururu, morre afogado. Na toca de bandido, a troca de placa é mato. Todo cavalo pode, esse macho nos cavalos. Tá perdidão nos fogos. Treme na pista, só de cabo enrolado. Vem pro borracho, arranca o peixe do asfalto. Todo cavalo pode, esse macho nos cavalos. Thank you.